levante a mão. Quem tá preso, quem tá bom, solta um freio de mão, faz essa fila andar. Levante a mão, quem tá preso, quem tá bom, já virei o carvão, eu vim aqui pra namorar. Reluzente, feito ouro, eu pensei que era tesouro, era só amor de lata. Uma noite sertaneja, já no fogo da cerveja, se não ganha a gente empada. Desce mais uma na mesa, nunca vi tanta beleza, hoje eu volto pra quebrar. Hoje eu mamo no caneco, quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco. Hoje eu mamo no caneco, quero ver se eu não arrasto alguém desse boteco. Levante a mão, quem tá bebo, quem tá bom, solta o freio de mão, faz essa fila andar. Levante a mão, quem tá bebo, quem tá bom, já virei o garrafão, eu vim aqui pra namorar. Vai rasgando o sabor, né? Era só mão de lata. Uma noite sertaneja, já no fogo da cerveja, se não ganha a gente empada. Desce mais uma na mesa, nunca vi tanta beleza, hoje eu boto pra quebrar.